eu também fiquei... Esse mundo é fantástico. Por mais que a gente tenha na internet milhares e dezenas de milhares de opções de rádio, nada é como você ligar o rádio e ouvir aqueles barulhinhos e aquelas emissões, porque não tem nada no meio entre uma antena e outra, ou seja, a antena que transmite e a antena do seu rádio receptor. Não tem ali necessidade de companhia telefônica, não tem necessidade de você pagar um serviço provedor de internet, né? Lúcio Rezer, em nome da redação de português da Voz da Rússia, nós agradecemos por este bate-papo, tá bom? Obrigado, satisfação foi minha. Continue na sintonia da Voz da Rússia de Moscou. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX. Seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.